Olá. É comum a falsa religião apresentar uma condição extraordinária como parâmetro de verdadeira espiritualidade. Para alguém ser considerado espiritual, precisa preencher certos requisitos. Isso é comum, isso é a marca registrada que a gente encontra na falsa religião em geral e mais especialmente daquele espectro, né, do falso evangelho. Como a gente sabe, a carta aos Gálatas que a gente está estudando, ela fala justamente de um evangelho que não é o evangelho original, não é o evangelho verdadeiro. Naquele contexto ali, o que Paulo está atacando são os judaizantes, aquele tipo de legalismo que procurava impor o judaísmo aos gentios. E assim também ele entra nessa categoria, né? As pessoas tinham que ter algo de especial, né? Para serem verdadeiros cristãos. Paulo, ele vem combatendo isso. Ele mostrou a lei em comparação, né, com as promessas de Deus, e ele começou a esclarecer o papel da lei no plano de Deus. Ele começou a dar essa posição, né? A essa altura, veja que ele procura enfatizar a questão da fé. Ele está colocando aqui muito claramente, nas últimas passagens, a questão que vai fazer toda a diferença, a questão que dá um verdadeiro status para alguém. Não é ele ser privilegiado, não é ele ter alcançado algo, não é ele ter subido um degrau a mais ou não, é a sua fé, é a fé que justifica, é a fé que o coloca numa condição que poderia e pode, na verdade, né, ser considerada a única condição especial. Agora, a gente, na passagem que nós vamos ver hoje, nós vemos Paulo, então, demonstrando que aquilo que realmente importa na vida de alguém é se ele está ou não unido a Cristo. É isso que verdadeiramente importa. É isso que nós vamos então ver na passagem de hoje. Então, encerrando aqui o capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos prosseguir aqui dos versículos 26 ao 29, que é o último versículo. A gente encerra assim o capítulo. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todo aquele que é unido a Cristo tem uma condição privilegiada. E eu gostaria que nós víssemos, então, hoje, três privilégios de quem está unido a Cristo. O primeiro privilégio que Paulo nos mostra aqui é que quem se une a Cristo torna-se filho de Deus. É claro que a questão de ser filho de Deus é uma questão, até certo ponto, polêmica, uma vez que as pessoas hoje, na nossa cultura, na nossa sociedade, elas entendem que ser filho de Deus é uma condição geral, né? Todo mundo é filho de Deus, até os animais, né, seriam filhos de Deus. Ah, coitadinho daquele cachorro, ele também é filho de Deus, né? A gente ouve coisas desse tipo. Claro que ser filho de Deus, para Deus não é assim, né? Para ser filho de Deus, você tem que ter uma determinada condição. Mas que condição é essa? Estar unido a Cristo. Estar unido a Cristo, a gente vai ver no próximo ponto um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, é importante a gente pontuar a questão de que quem é unido a Cristo é um filho de Deus, é tornado um filho de Deus. O apóstolo João, ele fala sobre isso lá na sua primeira carta, né, no capítulo, aliás, no seu evangelho, no capítulo primeiro, quando ele diz assim que o povo que deveria receber Jesus ali não o recebeu, né, eles não o receberam, sendo ele o verbo que se fez carne, sendo ele a luz que veio a esse mundo, né, mas os homens não reconheceram, eles preferiram mais as trevas do que a luz. Mas, é versículo 12, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou de terem o direito, né, de serem filhos de Deus. Afinal, Jesus é o Filho de Deus, em essência. Jesus é o eterno Filho de Deus, é o legítimo, né? O Filho de Deus que não foi adotado, né? Todos os demais que se tornam filhos de Deus são filhos de Deus por adoção. E aqui entra uma questão interessante, porque no Antigo Testamento nós vemos que a nação de Israel, o povo de Israel, aqui falando em termos coletivos, não estamos falando de fé, não estamos falando de salvação, estamos falando de uma eleição de Deus para que eles fossem o seu povo peculiar, o seu povo particular ali, e existe um tratamento ali que Deus dispensa a eles como filhos, como nação filha. Mas isso não tem a ver com a filiação que viria por meio de Jesus Cristo. É uma filiação absolutamente espiritual, cujo caráter é essencialmente espiritual. Deus, ele tinha planejado isso. Ele tinha planejado adotar muitos outros filhos, e quem se une a Cristo passa a ser considerado como filho de Deus. Quem crê em Jesus, como a gente vê lá no Evangelho de João, e isto sem distinção. É isso que Paulo está procurando enfatizar aqui. Quando ele coloca no versículo 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Veja que ele está falando aqui para uma maioria de não-judeus ali da Galácia, maioria de gentios, que possivelmente, né, a essa altura estão ouvindo lá os judaizantes dizerem: mas vocês não são filhos de Deus, vocês não estão adotando as práticas judaicas, vocês não se circuncidaram, etc. E Paulo está dizendo: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Porque o que os legalistas fazem é colocar uma questão aí que o Evangelho não coloca, que Jesus nunca colocou. Na verdade, eles inventaram, né, essa questão, misturando, né, misturando aí conceitos, né? Um conceito é o conceito nacional. Outro conceito é o conceito fé. É por isso que muitos fazem confusão até hoje com as questões do Antigo Testamento. Muitas coisas que Deus fala para Israel ali, ele fala para Israel como um todo. E todas essas, tudo isso que envolve essa comunidade, essa coletividade israelita, são questões que não tem necessariamente a ver com o lado espiritual, não tem a ver com o relacionamento mais profundo, relacionamento de pessoas perdoadas, de pessoas salvas. Porque a fé, note bem, a fé sempre foi algo individual, algo pessoal. Bom, o primeiro privilégio é esse que a gente vê aqui: quem se une a Cristo torna-se filho de Deus. Agora veja, aqui o ponto central que eu vejo é esse, o que a gente vê no versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Veja que aqui o pois está ligado a essa questão da fé, a questão da filiação. Tudo isso está ligado com esse estar em Cristo, pertencer a Cristo, ou ser batizado em Cristo. Paulo gosta de usar o batismo, né? O batismo como, digamos, num duplo sentido, né? O batismo Para Paulo, ele abrange não apenas o símbolo batismo. O símbolo batismo é importante, ele tem o seu lugar, ele tem o seu valor, mas Paulo, ele sempre procura demonstrar nas suas cartas que aquilo que ele simboliza é o mais importante. É por isso que ele se refere em Romanos, capítulo 6, a sermos batizados em Cristo. É ali o significado, além da questão do batismo que a gente conhece na água, né? Ele leva a questão, e a gente pode perceber isso no texto, ele leva toda a questão para o batismo, que na verdade a palavra batizar, originalmente, ela tem a ver com inserir, colocar, tem a ver com alguém que está sendo incluído em algo, né? Essa ideia do batizar. E é isso que a gente vê, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz que nós fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo nos coloca, nos insere, nos inclui no corpo de Cristo. E ele usa a palavra batismo para isso. Então, antes de mais nada, é importante a gente remeter a isso. A gente precisa estar com isso em mente. O que Paulo está pensando aqui é essa identificação profunda por se unir a Cristo, se unir espiritualmente a Ele, se unir a Ele na sua morte, identificar a sua morte com a morte do nosso velho homem, como está lá em Romanos, identificar a morte de Cristo com o perdão dos nossos pecados. Isso é estar em Cristo. Isso, é ter uma condição absolutamente diferente, uma condição absolutamente nova. Não é apenas, uma mudança externa, é uma mudança absolutamente interior. Eu agora estou em outra instância, né? Eu vivo num outro âmbito, estou numa outra esfera, numa outra realidade de vida. É assim que é estar em Cristo. E isso aí acontece apenas e tão somente pela fé. A fé é objetiva, a fé no Evangelho, a fé naquilo que tudo que representa Jesus Cristo. Paulo diz que aquele que está em Cristo, aquele que é batizado nele, revestido. Vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, ele fala nesse texto aqui, aos Gálatas. Interessante esse revestido, né? Muitos autores, muitos comentaristas e intérpretes, né? Eles pensam que Paulo aqui, muito possivelmente, ele está se referindo a uma figura da cultura da época ali. E eu concordo, eu acho que isso é bem possível. Quando existe esse revestimento. Porque veja bem, o contexto aqui, vamos entender. Paulo falou ali dessa ideia da tutoria, né? Isso foi o que nós vimos na passagem anterior, na semana passada, a ideia de que a lei serviu como um tutor que acompanha ali, o pedagogos, né? Que acompanha o jovenzinho até a idade em que ele pode já dar, digamos assim, andar com as próprias pernas, né? Bom, enfim, tudo isso a gente já viu. E Paulo vai voltar a essa questão da tutoria. Então, esse texto que a gente está lendo aqui, ele está no meio do sanduíche aí, ele está no meio dos dois textos, o que certamente nos leva a pensar que Paulo está pensando sim nessa questão da emancipação. Então, entenda o que está envolvido aqui. Quando Paulo usa a palavra revestir, ele pode sim estar aludindo a essa questão cultural. Que questão cultural é essa, em primeiro lugar? É a questão da cultura romana. Veja, estamos vivendo ali no primeiro século, Império Romano, cultura greco-romana. Acontecia um fato interessante. Quando um jovem ele atingia a idade considerada, a idade adulta, né? Só que no caso aqui é o menino e não a menina, ele meio que debutava, vamos dizer assim, né? Era um tipo de debutante, né? Ele era agora considerado um homem, né? E para para celebrar isso, ele ganhava, né, ali dos seus pais, das pessoas chegadas a ele e tal, uma túnica que os romanos davam o nome de toga virilis. Essa toga virilis era o símbolo da maioridade, era o símbolo de que esse jovem não estava mais debaixo dos tutores, não estava mais debaixo daqueles cuidados. Ele podia, sim, agora andar com as próprias pernas. Parece que Paulo tem realmente isso, de alguma forma, em mente aqui, embora ele não esteja trazendo isso de forma explícita. Eu não vou brigar, obviamente, para defender essa tese. É uma ideia que me parece interessante, mas é importante a gente verificar que sim, tem muito a ver o fato de que ser revestido de Cristo, estar em Cristo, é alguém que atingiu a condição que deveria atingir. É alguém que está no lugar onde deveria estar. Você vai até Cristo com a tua culpa, você vai até Cristo em trevas, você vai até Cristo morto, e ele te dá o perdão, ele te coloca na luz, ele te dá a vida, ele te concede tudo que é novo, você se torna uma nova criatura. Esse revestimento, veja, não é aquele despojar e revestir que a gente vê em outros trechos da Escritura, que tem a ver com abandonar hábitos, uns hábitos e adicionar outros, né? Colocar outros em prática. Isso é crescimento, isso é santificação, isso é outra história. O que Paulo está falando aqui é de um ato, é de uma posição, é de algo que acontece, um milagre que acontece na vida da pessoa quando o sangue do Senhor Jesus. Ele entra na minha vida como o fator. O sangue aqui é a morte, né? Mas mais especificamente falando, né? A morte de Jesus, ela entra para meu benefício. Eu sou justificado pela fé em Jesus. E assim, eu sou filho de Deus. Assim, eu estou unido realmente a Cristo. O fato é que essa questão da conversão é uma questão muito distorcida. As pessoas, em geral, quando eu falo em geral, as pessoas que não são convertidas, elas não sabem o que é conversão. E muitas vezes se inventam conversões, muitas vezes se inventam supostas conversões, muitas vezes se criam sistemas que supostamente levariam as pessoas a uma conversão, mas isso se chama proselitismo, né? Isso é fazer com que a pessoa ela se agregue, né? Ela acaba aderindo ali a uma religião, ela acaba aderindo a uma nova prática, ela adquire aqueles valores, ela passa a adotar tudo aquilo ali, mas sem que, entretanto, nada tenha acontecido no seu coração. Um erro comum, por exemplo, é achar que é possível seguir a Cristo sem estar nele, sem pertencer realmente a ele. Você vê por aí as pessoas seguindo os seus líderes, né? Seja Buda, seja Maomé, seja quem for, né? E elas podem segui-los, digamos assim, né? Podem seguir os seus ensinamentos, tem o mestre hindu lá, na verdade tem muitos deles, muitos gurus, né? Tem os mestres de tudo que é filosofia. As pessoas podem seguir os seus ensinamentos, mas as pessoas não podem estar neles, as pessoas não podem estar inseridas neles, porque essas pessoas não morreram na cruz, essas pessoas não efetivaram a salvação. Estar em Cristo é uma experiência completamente diferente. O legalismo, ele acaba distorcendo isso, quando ele propõe essas distorções, né? Ele acaba fazendo com que as pessoas, veja, vamos voltar lá para a Galácia, né? Para aqueles aqueles irmãos que estavam sofrendo com esses assédios, com essas distorções, os judaizantes dizendo para eles que, na verdade, a verdadeira questão que ia fazer toda a diferença na vida deles era adotar determinadas práticas. O cristianismo não é feito de adotar práticas. O cristianismo é feito de um milagre, em que o evangelho é pregado, o evangelho é crido, e assim se operam as mudanças, as transformações na vida de uma pessoa. Fora disso, você pode descartar e esquecer, porque não se trata da verdade. Bom, além disso, para finalizar, a gente vê nesse texto aqui que quem se une a Cristo se une aos demais crentes, se une aos demais que creem. Veja o versículo 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Veja que ele termina aqui, inclusive, voltando ao ponto da herança, coisa que ele já falou lá atrás, mas ele fecha o ponto aqui justamente. Ele ressalta isso, mostrando que é algo em comum entre os cristãos, entre os crentes, entre aqueles que verdadeiramente estão unidos a Cristo. No corpo de Cristo, todos têm a mesma dignidade. Veja, o que é um escravo, o que era um escravo e um livre no Império Romano? Escravo era aquele que não tinha direitos, não tinha vontade própria, né? Ele tinha que se submeter, ele não era considerado um cidadão, ele não tinha cidadania. Já os homens livres, eles poderiam ou não ter a cidadania, eles poderiam ou não gozar de determinados privilégios. Isso era variável, dentro do sistema do Império Romano no primeiro século. Isso variava a questão dos privilégios, mas ele jamais era confundido com um escravo, ele não podia ser escravizado, né? Havia leis ali, inclusive, que limitavam, né, a questão se a pessoa, por perder os seus bens, eventualmente havia casos em que isso até poderia acontecer, mas ele não podia ser confundido do dia para a noite, assim, hoje ele está livre, amanhã sem nada, do nada, assim, ele se tornava escravo. Eles não se misturavam também, eram classes diferentes, de pessoas. Além disso, você tem aqui o judeu e o grego, né? Paulo diz, né, sobre essa diferença a gente já tem falado bastante, né? Existe uma barreira não apenas cultural, não apenas uma barreira racial, mas uma barreira em que o judeu, ele acha que realmente ele é o queridinho, ele é superior a todos os demais, né? Tanto é que a palavra gentil, ela implica, né, essa ideia de gentes, né? Os goi, né? As gentes, todos os outros, né? Nós somos o povo, eles são os povos, né? Essa ideia. Por outro lado, também muitas vezes da parte dos gentios havia preconceito em relação aos judeus, que do ponto de vista deles, eram supersticiosos. Ora, eles eram supersticiosos, mas viam judeus como pessoas supersticiosas. Afinal, onde já se viu alguém não ter uma imagem, não ter lá um ídolo? Alguém ser tão apegado a dietas alimentares, questões de vestimenta, todas aquelas questões ali, eles eram considerados um povo esquisito, muitas vezes, pelos gentios. Bom, além disso, Paulo coloca aqui homens e mulheres, né? As mulheres, na sociedade ali antiga, elas tinham pouquíssimos direitos, elas, na verdade, eram consideradas até como pessoas inferiores, né? Não havia na cultura a ideia de que elas pudessem realmente trazer grandes contribuições ali para o mundo e tudo mais. Havia esse conceito. A mulher tinha, não apenas, não era uma submissão bíblica, mas era uma submissão forçada, né? Uma submissão servil, né? ali aos seus maridos. O que Paulo está colocando aqui é que em Cristo todos são um. Não existem as diferenças. Quando ele fala não existem as diferenças, é claro que ele não está dizendo que o escravo deixa de ser escravo, o livre deixa de ser livre, o judeu deixa de ser judeu e o não judeu deixa de ser não judeu, o homem deixa de ser homem, a mulher deixa de ser mulher. Paulo não está falando disso. Paulo está falando que cada um, claro, obviamente, continua sendo o que é, mas essas diferenças, essas barreiras, essas questões que colocam um como se fosse essencialmente diferente do outro em dignidade, essas questões elas são rompidas, elas são terminadas em Cristo, porque em Cristo existe uma igualdade. Todos nós em Cristo somos pecadores, miseráveis, indignos, que fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo Pai. Nós dividimos essas bênçãos em comum. Todos somos parte de um corpo, todos estamos unidos na mesma condição, todos temos a mesma herança, todos estamos vinculados à semente de Abraão, que é Cristo, e somos todos herdeiros juntamente com ele. Ninguém é mais herdeiro do que o outro, ninguém tem mais direitos espirituais do que o outro. Existem diferenças de classes, até mesmo na igreja existe hierarquia. Tudo isso está certo, sem problema, mas tudo é feito agora de forma transformada. Só para dar um exemplo, Paulo, quantas coisas Paulo fala a respeito do relacionamento que agora é renovado no lar. O marido, como o marido cristão trata a esposa e como a esposa cristã trata o marido, como é que cada um, como é que os pais tratam os filhos, como é que os filhos tratam os pais. Mas veja, tudo é dentro de um ambiente de unidade, ninguém usando de uma suposta superioridade em relação ao outro. O que o legalismo faz? O legalismo despreza a unidade estabelecida por Deus. O legalismo, ele estabelece hierarquias que a palavra de Deus não estabelece. O legalismo, ele elitiza determinadas castas, né? Parece aquela coisa da Índia, né? Aquela coisa das castas, né? Onde você tem uma elite que é pensante e tal. É muito interessante, muito curioso como você vê muitas vezes as pessoas sendo alçadas, por exemplo, a certos cargos, né? Porque elas possuem elas pertencem a uma elite no mundo, então automaticamente na igreja elas vão lá e passam a fazer parte da elite, sendo que muitas vezes essas pessoas têm uma teologia péssima, uma teologia totalmente distorcida, mas o legalismo, ele gosta disso. O legalismo gosta de colocar as pessoas em camadas, colocar um clero diferenciado, estabelecer esse tipo de coisa. Bom, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que em Cristo nós somos um, nós dependemos uns dos outros, nós servimos uns aos outros, nós aconselhamos uns aos outros. Existe uma série de fatores que nos unem e que nos colocam nessa unidade e que faz parte da vida cristã, mas existe uma igualdade, não pode haver diferença naquilo que Cristo quebrou, naquilo que Cristo definiu como sendo uma unidade. A confusão que muitas vezes a gente vê é uma perturbação da verdadeira unidade, onde você tenta promover aquilo que é falso em todas essas distorções. Bom, o que nós devemos fazer? Penso que nós devemos assumir a nossa condição de filhos de Deus, tanto no que diz respeito aos privilégios quanto às responsabilidades. Ser filho de Deus é bom, temos que assumir isso, temos que entender, temos que desfrutar dessa intimidade com Deus como filhos, nós podemos nos achegar a Ele, podemos tratar a Deus realmente como paizinho, e termos esse terno relacionamento com Ele, mas também devemos saber que, como filhos de Deus, nós temos que nos portar como tais. Estamos aqui para sermos identificados com o nosso Pai. E isso é certamente alguma responsabilidade que a gente tem que levar em consideração. Nós temos que proclamar a mensagem do Evangelho de tal forma que fique claro que somente uma conversão autêntica, ou seja, a identificação com a cruz, torna alguém filho de Deus. Qualquer coisa que fuja disso, esses apelos emocionais, o dia da conversão, né? Cada igreja dá um nome para isso, né? Essas conversões em massa, esse tipo de coisa, né? É preciso ter muita cautela, né? Não que Deus não possa agir de forma coletiva, não que Deus não possa agir através de apelos, mas é que quando esses sistemas eles são usados como eficazes em si mesmos, né? Existe uma confiança nisso como se fosse uma fábrica de crentes, né? Você não fabrica crentes. Você propõe o evangelho, você prega o evangelho. Deus age ou não no coração da pessoa e ponto. E a gente tem que estar sempre afinado com essa realidade. O importante é estar em Cristo. E você tem que valorizar isso na sua vida. Se você está em Cristo, você tem tudo. Você foi revestido dele, você tem agora essa maturidade em termos do que é a verdadeira vida, né? Não é a maturidade do crescimento, mas é a maturidade de quem não está mais aí procurando para onde ir, porque já encontrou o seu porto seguro, já encontrou a sua rocha. Nós devemos nos esforçar também para preservar a verdadeira unidade na igreja, combatendo tudo aquilo que favorece a criação ou recriação, não é recreação, tá? É recriação de barreiras entre as pessoas. Muito cuidado. Barreiras são fáceis de se construir. As pontes são um pouco mais difíceis. Deus já as construiu. Foi Deus que colocou, aliás, ele não precisou nem colocar a ponte, né? Ele só destruiu as barreiras, como a gente lê lá em Efésios, né? Deus destruiu as barreiras. Em Cristo, essas barreiras, elas foram anuladas. O que nós devemos cuidar é para não reconstruí-las, para não ficar criando coisas baseadas nos sistemas humanos, nos sistemas que a sociedade usa, baseado em classe social, em sexo, se homem ou mulher, baseado em alguma outra diferenciação e não naquilo que a gente sabe que é verdadeiro. Então temos que tomar cuidado e promover isso. Promover a unidade é uma tarefa e tanto, e a gente tem que valorizar isso. Na próxima semana, nós vamos acompanhar aqui que Paulo nos traz, né? Ele vai falar sobre essa questão da maioridade, né? Essa questão de em Cristo você atingir aquilo que é necessário para um ser humano, né? Ele não está mais sujeito a coisas menores, a coisas como ele trata ali termos elementares, né? Rudimentares. Paulo vai falar, ele vai discorrer sobre isso, ele vai continuar aqui a defendendo aqui o verdadeiro evangelho. Então, que a gente tenha uma boa semana até lá e que Deus trabalhe no nosso coração para que o texto de hoje, a mensagem de hoje, não apenas faça sentido, mas traga proveito, traga transformação, traga encorajamento, traga desafios. Então, tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.